I hurt myself today. Olá, invasores! Sejam bem-vindos a mais um Failcast. Eu sou o Richard Ribeiro, o R2, e agora o Wolverine trabalha de Uber. Porra, Richard roubou minha ideia. Mano, eu sou o Lucas e se tivesse mais espanhol nesse filme, seria uma novela mexicana. Eu sou o Rafael e agora ele é o Wolverine. Piada merda, puta que... Aqui é o Ailton e puta que pariu, Fox. Por que, que você demorou tanto tempo pra fazer uma coisa boa dessa? Tá bom, aqui é o tio Edu foi uma atuação. Isso. Eu gostei de você, Lucas. Você é ligeiro, você pensa rápido. O Failcast de hoje é sobre Logan e a gente vai falar os nossos pontos positivos, pontos negativos que a gente gostou, que a gente não gostou no filme. E é isso, vamos pro primeiro bloco. Esse podcast é full spoiler, pé na porta, spoiler na cara. And we're down, we go. Mas então, acho que um ponto legal pra gente começar falando de Logan é que Logan não é um filme de super-herói. Sim, mas assim, mal é um filme. Eu queria dizer, não, Logan mal é um filme road trip. Aquele cara, se a gente analisar o roteiro de Logan, ele é um roteiro muito... Não vou comparar Tarantino, mas cara, ele é um roteiro que ele brinca muito. Porque se você pensar bem, ele é um filme de super-herói. Você querendo ou não, ainda assim é um super-herói. Não, ele não é o clássico filme super-herói. Explosões mirabolantes, cores e tudo mais. O que eu quero dizer é que ele é um filme de herói. Não falei de super-herói, herói. Porque você tem a jornada do herói. A questão é essa. Mas, olha que coisa louca. Ao mesmo tempo, ele tem muitos, né, muitos elementos de um road trip, que é um filme de viagem. Só que, cara, olha, é muito explosivo a cabeça. Só que ao mesmo tempo, o jeito que o diretor filma, o jeito que o roteiro trata os personagens, e o jeito que tem um pouquinho assim de momentos que se alonga demais em cima dos personagens. E você tem a ausência de flashback, a ausência de slow motion, a ausência de uma edição rápida, isso são características, cara, de um character movie, que seria um filme focado nos personagens. Então você tem três tipos de filmes aí mesclados num roteiro só. Concordo. Sabe uma coisa que é interessante no Logan? Vamos analisar, antes mesmo do filme, toda a parte de marketing que foi vendida pro filme, que se, cara, lembra do primeiro pôster que foi anunciado do Logan? Que foi aquela mão do Logan segurando a menininha, e depois teve o... Tem um pôster do Logan abraçando a X-23 e até algumas frases do próprio trailer, né, mostrando. Pelo menos o marketing do filme vendeu o Logan como um filme, essa relação de pai e filha, digamos assim. Mas ainda assim pega isso. Claro. Mas o Logan não foca tanto nisso como achei que ia focar, né? Ele foca em outras coisas. Por exemplo, eu acho que o assunto que mais decorre todo o filme, do início ao fim, é o lance da velhice, né? O efeito da velhice, você ficar velho, cansado, isso é uma coisa que é recorrente do início ao final do filme, cara. E não só nele, como no Professor Xavier também. Sim, sim. Principalmente no Professor Xavier, eu acho. O que eu vejo no Logan, da questão da menina, do Xavier, é porque é engraçado, né? Esse filme, ele é tão... O roteiro dele é tão complexo que, se analisar bem, ele mistura coisas de outros filmes, outro tipo de filmes, vamos dizer assim também. Por exemplo, ele é um filme que se foca quase que numa família, entre aspas, gigantescas. Tem o Professor Xavier, é o como se fosse o avô. O Wolverine, o Logan, ele é o pai, e a X-23 é a filha. Se você vê em primeiro plano isso, é tipo uma atriz, cara. Se você enxergar no raso, você vê uma coisa. Se você se aprofunda, você vê outra. Na verdade, cara, o que tá acontecendo é o seguinte. Patrick Stewart, o Professor Xavier, ele... É nada mais do que a voz da consciência do Logan. O Logan em si é o personagem. A X-23, cara, é como se fosse uma projeção da inocência do Logan. Assim como o clone do Wolverine é a projeção do passado conturbado dele de toda a perda da vida dele. Calma aí, cara, você já tá entrando no fim do filme aí. Não, eu não pensei entrando no fim do filme, eu tô querendo dizer o seguinte, que... Pô, você já tava falando até do clone do Wolverine, cara. Não, eu tô querendo dizer, cara... Era só pra falar, tipo, é o filme é assim. Pronto, não, não contar o filme inteiro. Mas a questão Richard, é... de você é um ditador, não adianta, eu sou fascista do cacete, deixa o cara falar, mano. Mas voltando ao que eu tava falando, é o seguinte, o que eu quero dizer é que a X-23, você pode enxergar ela como, entre aspas, de novo, a filha do Wolverine, ou você pode enxergar ela como a representação da inocência do Wolverine, o Wolverine ainda como criança, a esperança do Wolverine de ter uma vida normal. Eu acho que o Wolverine criança tá viajando demais, mas beleza. Não, o Wolverine criança, eu quero dizer o seguinte, ela é igual ele. Por isso que eu falo que era um filme tão cíclico que você tem que falar do final pra entender o começo. No final, ele fala antes dele morrer. Não se torne uma arma, não seja aquilo que eles fizeram com você ser. Porque o Wolverine, a história dele é muito foda. Que é o quê? Os caras que pegaram o Wolverine tentaram transformar ele numa arma. Ele foge pra não ser uma arma, mas ele acaba virando uma arma. Porque querendo ou não, o tanto de gente que ele matou e servindo também aos X-Men, ele acabou sendo uma arma. Ele, a diferença é que ele podia escolher, mas ele continuou matando. Tanto é que tem uma frase no filme, uma parte do filme, que a X-23 fala assim, ah, você... É, ele fala que a morte marca ele, não sei o quê. Isso, inclusive, tem uma conversa com o aquele filme que passa no meio do filme, que é Os Brutos Também Amam, que tem uma frase igual. Basicamente, o que ele fala pra X-23 é o seguinte, pô, eu sei que eu matei. Aí a X-23 fala assim, ah, mas você matou sua cara mal. Mas ele fala assim, mas ainda assim eram pessoas. Você entendeu? Ele não queria matar. Ele não queria ser uma arma pra não ter que matar, mas ele acabou matando. É, então você já falou o filme todo aqui, pronto. Depois de acabar, fechar tudo... É, mas rapidinho, só fazendo uma aí, OBS tchau. Em cima do que o Ayrton falou, né, que eu tava até discutindo antes com o Eduardo, né, Eduardo? É, que eu acho que é bem interessante ter a ver com o que o Rich falou. Cara, a gente não pode ignorar, o Ayrton fala que filme é uma coisa, quadrinho é outra, você tem que analisar como filme, mas a gente não pode ignorar que ainda é um filme do Wolverine. Você acha que os atores, como vão fazer os personagens, eles não estudam os personagens do material fonte? O trio eu achei bem fiel. O resto eu já mas o trio ficou muito bem, na minha opinião. O Wolverine sempre foi um personagem que, quando ele se relacionava com outros X-Men, ele sempre foi visto assim. Ele é um contraste entre o animalesco, a máquina mortífera, da coisa de matar pra cacete. E ele sempre contrastou com um símbolo de inocência, né? Nos primeiros filmes era o Wolverine com a vampira. O desenho clássico é ele com a Jubileu, aquela coisa de ele ser um protetor. Que é, isso é verdade. Ele que suja as mãos pra proteger essa geração, pra proteger essa nova ninhada. Até aquela robô que tinha sido criada pra explodir ele acaba meio que adotando a robôzinha. A LCD, né? Isso, é uma parada que até quando eu tava repetindo antes os trailers, o marketing do filme vendeu e não teve tanto no filme, né? Eu quero dar um contra-argumento ao Lucas. Eu acho que o que o marketing vendeu no posto e vendeu em alguns trailers. Porque o primeiro trailer, cara, nem mostra X-23 e que ela não tem uma relação dando assim de família. É. Não, o primeiro trailer mostra X-23, sim. É. Não, mostra, mas mostra com filha, assim, entendeu? Em cima do que o Ayrton disse, que, tipo, o filme, ele é vendido como um road movie e você tem várias interpretações de Logan. Você tem a interpretação road movie, que é chegar de um ponto a outro, e você tem a interpretação, tipo, de um filme de família, de um filme que é um pai, tem que cuidar do, supondo assim, do avô, que é o Xavier, que ele tá fudidaço e qualquer coisa ele surta, tipo, é o filme de um cara que tem que fazer de tudo pra cuidar de uma pessoa, ele tá se sacrificando pelo Xavier, e quando a Laura aparece ele fica tipo, não, cara, eu já tô fudido demais com um, não quero pegar outra pra me fuder. É uma mistura de X-Men com Little Miss Sunshine. Sim, cara, exatamente. É uma mistura de Mad Max com Little Miss Sunshine. Cara, o Rafa falou a palavra-chave, Mad Max. Cara, pra mim, esse filme é igual Mad Max. Ele é muito bom, ele pode ter pequenas falhas. Só que, por mais que ele tenha algumas falhas, as falhas são justificáveis. Cara, na moral, também tem esse negócio, né? Você pode filosofar muito em cima do filme igual Mad Max. Então, ó, preciso dizer uma coisa. Assim, primeiro, vocês estão falando bosta pra caralho, tá? E segundo, assim, ó... Seguinte, é um road movie, ponto. Mas assim, a questão de ser, né, de herói, de história em quadrinhos, isso é background do filme. Porque assim, o filme em si não é um filme de heróis de histórias em quadrinhos. A história, o fio central da história não é sobre os superpoderes dele. O fio condutor do filme não é sobre, vamos fazer uma mega missão apocalíptica aqui para salvar o mundo. Não, é um filme, não é um filme de super-heróis, é um filme. Como já levantaram aí, sim, puxa muito dos Brutos Também Amo, puxa muito de filme western, entendeu? Tem toda a questão do anti-herói, não é nem do herói, é do anti-herói, que é aquele cara que é assim, ele é ruim, mas no fim das contas ele tem um coração bom, que é o que o Logan sempre foi. O Logan, o personagem Logan, ele sempre foi assim. Ele fica sempre nessa vibe assim, é o beberrão, o cara que fuma, o cara que mata todo mundo, mas assim, mas ele é uma pessoa boa. Mas é boa praça. Exatamente. Não seria nem boa praça. Ele tem a índole de um cara ruim, entendeu? Tipo, mesmo o personagem sendo baixinho, né? Que segundo consta, o cara tem 1,60m, né? O Wolverine tem 1,60m. Se vê um cara daquele na rua, você vai pro outro lado, entendeu? Você não vai encarar esse cara. É um animal. Sim, e aí entra a questão que vocês estavam levantando agora há pouco, dos contrapontos da Laura e do X-24, entendeu? Sim, até puxando uma questão por exemplo, de psicologia. Entendeu? O X-24 é o lado animal dele, é o id dele. O Logan em si, ele seria basicamente o próprio superego dele. Se bem que dá pra aprofundar essa coisa, mas daí vai ficar uma coisa que quem for ouvir não vai entender porra nenhuma. Mas enfim. Eu tô entendendo perfeitamente, cara. Eu já estudei muito isso quando eu faço publicidade, eu já estudei sobre id, espera. Bom, enfim, mas assim, na verdade o superego dele seria o professor Xavier, mas voltando. A questão é a seguinte, o Xavier é o mentor dele, sempre foi, é o cara que sempre cuidou dele, isso se você ler nos quadrinhos, a partir do momento que ele chega na escola, assim, o Xavier é quem cuida dele, quem ajuda ele a superar os traumas dele por ele ter sido arma X, porque aquilo foi traumático pra caralho, cala a boca, Ailton, e assim, o Xavier, assim, é visto como um pai pra ele, essa é a relação, assim, é uma relação de família, sim. É o Xavier, o Logan e a Laura. Mas assim, a Laura é justamente que nem eu tava falando com o Lucas antes da gente gravar, que assim, sempre tem uma personagem que é um contraponto, uma personagem, entre aspas, infantil, que assim, é um contraponto para mostrar que assim, existe humanidade no Logan. Ele é um animal como o X-24, que é uma arma de matar. Mas assim, existe o contraponto, ele é um ser humano também. É justamente a questão da existência dela na história, é justamente isso, para mostrar que ele é humano. E justamente quando vem tudo isso, quando vem toda a trama do filme para trazer assim, um eixo central é a Laura, ele e o X-24, assim, ele tá no meio. E a Laura, assim, é para mostrar que ele é humano e o X-24 para mostrar que ele é um animal. Era isso. Concordo totalmente, cara. Você falou que o filme é um filme do personagem e tal. E esse filme é não um filme de super-herói, que ele poderia ser um filme comum. Se Sim. você tirasse o Logan e substituísse por outros personagens. Não é nem tirar o Logan. Se você tirasse os superpoderes dele, ou se você tirasse o fator de cura, as garras e tudo mais, seria um filme foda de qualquer jeito. Então, com certeza. Foi o que eu falei. Ele é um filme, cara, que ele mistura três tipos de roteiro. Primeiro, ele tem um plano de fundo de uma história de super-herói, só que tem a linha de roteiro, o arco de roteiro dele é de um road trip e as cenas são de um character movie, assim, entendeu? É muito esquisito. Assim, porque ele é um filme que ao mesmo tempo ele tem um plano de fundo de filme de ação, de super-herói, só que a história dele é uma viagem, só que as cenas são aprofundadas pra mostrar a psique dos personagens. Uhum. Isso aí mesmo. Pensar que esse diretor fez Wolverine Imortal, né, cara? Como pode, né, velho? A culpa não é do diretor, são dos executivos da Fox. A culpa é das estrelas. Ah, cara, o roteiro também é fraco. Quem falou que a culpa é das estrelas? Fui eu. Não, cara, o Lucas tá muito louco, velho. Um, dois, três. Let's go! Eu acho que a gente não tem como não começar falando do filme daquela cena de porrada com os chicanos, cara, que o Wolverine acorda bêbado no carro e os caras estão lá tirando a roda do carro. Acho que ele tava bêbado, sei lá. Então, adendo, o Richard é um brasileiro e tá chamando os caras de ticano. Pois é. O Trump você é o ticano, cara. É um ditador fascista. Se ele morasse nos Estados Unidos, ele voltava pro Trump, cara. É o Donald Trump da podosfera, esse Richard. Então, cara, aí ele sai, vai lá, e meio bêbado, aí o cara dá um tiro nele, eles continuam e tal, e depois isso começa uma porrada. Peraí, Richard, fala direito, não tiro não, foi uma escopetada no peito. Foi essa. Tipo, não tem. Cara, existe, cara, essa palavra escopetada? Existe isso? Aqui no Rio existe. Aí no Rio viu uma zona tiro. De guerra, beleza. Não, né? Tem tiro, você tem que saber diferenciar os tiros, cara. Tem uma fuzilada, uma escopetada, uma 38 usada. Vai, continua daí. Então, cara, e depois disso, começa uma cena de porradaria. Que essa cena define o que vai ser o filme, cara. Se você chegou lá, você não viu o trailer, você não sabe nada. Você chegou no cinema, olha só, um filme do Wolverine. Nesse momento você fala, esse filme é totalmente diferente de tudo que eu já vi do Wolverine até agora. Posso dizer uma coisa? Diga. Assim, eu gostei da cena, assim, ela deu um tom pro filme já, pra você entender que não é mais um filme retardado do Wolverine, né? Mas assim, eu não acho essa cena tão boa, cara. Sim, é opinião pessoal, tá? Eu não gostei tanto dessa cena, assim, na questão de ação de... Não, mas por quê? Ela não é uma boa cena de ação, ela é uma cena seca, bruta, que você vê, tipo, Wolverine... Mas cena seca, bruta, isso, Richard, agora fala dos seus 5 anos de estudo de cinema pra falar desse jeito. Mas assim, enfim, eu não tenho 5... Eu não tenho 5 anos de cinema, cara, mas o que eu acho que aquela cena mostra é um... O Richard, eu não sei se tá certo, que é o Richard. Ele gostou de Tartarugazinho os dois, então ele não tem... Não, palavra, assim, cara. Por ser o Richard, tá errado. Cara, mas a questão daquela cena, cara, é que ela, e eu até coloquei isso na crítica, a cena, aquela cena de Logan, ela não passa só a violência, como vai ser o tom do filme, ela passa a agonia, que vai ser o filme inteiro. Porque, cara, o filme inteiro, até o Lucas reclamando disso pra mim, é o Logan tá no chão, ele não consegue andar, ele não consegue lutar. O Logan, ele se arrasta pra lutar. Ele não luta dando pirueta igual a X-23. Não, ele parece que cada golpe que ele dá, ele sente, assim, entendeu? Você vê que ele tá fudidaço nessa cena. É uma cena que você não gosta de assistir, porque, cara, te deixa agoniado aquela cena. Eu vi ele apanhando, cara. Eu virava pro cara do meu lado, virava pra tela, virava o cara do meu lado, virava pra tela. Então, o que tá acontecendo, assim, entendeu? Logan pesado, né? Você tá sentindo o peso que o Adamantium tá fazendo no corpo dele. Você sente o peso dele, você sente que ele tá fraco, que ele não tá mais. Eu acho que foi nessa mesma cena que quando ele vai tirar a garra, tem uma que fica travada. Então, já começa com ele isso. Ele vai tirar a garra, você vê que não sai mais com tanta facilidade quanto antes. Você vê que é um Logan que tá velho e, tipo, ele tá se arrastando ali. Ele tá nas últimas. Não, mas rapidinho, essa cena, o lance dela é o seguinte, ela foi feita meio que pra, olha, sabe aquele marketing que a gente tava falando que ia ser o filme Morte 18, que ia ter a violência que vocês queriam? Pá, toma! Tipo assim, é pra deixar o fã que tava esperando aquilo há muito tempo, nesses 17 anos de filmes aí do Wolverine, já no início, caraca, já dá aquela injeção de ânimo, né, do filme, né? Eu interpretei dessa forma. Pro cara poder falar, as garras finalmente cortam, né, cara? É, tipo assim, elas só não passam de raspão e o cara simplesmente cai no chão. Realmente você sente que o cara tá realmente morrendo. Porque antes, cara, nos outros filmes do Wolverine, você sabia que o cara tava morrendo, mas passava a sensação de morte, né? Não tinha O Wolverine imortal, cara, que também é do James Van Gold, ele tentou fazer isso, né? Vamos tirar a imortalidade do Wolverine. Mas, velho, primeira coisa, ele tirou com tecnologia de um jeito mais ficção científica barato. E segundo, cara, ele tirou... De um jeito mais X-Men, né? E ele tirou e virou um cara que tomava um tiro e sabia que ia morrer só... Não, o Logan, ele vai fazer a barba e tem medo de fazer a barba. Isso que é a veracidade, cara. Cara, esse é um filme de personagens frágeis, cara. Todo mundo ali, tirando o X-24, parece que pode ser morto por uma pessoa comum, cara. Não, e esse é o tom do filme mesmo. Tipo, as pessoas morrem do nada, a morte então, banal. Assim, né? Tem um negócio assim, agora realmente falando como você puxou ali, o Ailton, aí é justamente um argumento filosófico, né? Que é uma questão assim, o filme, ele fala muito sobre uma questão de finitude, de mortalidade, entendeu? De final da vida mesmo. Entendeu? Isso, exatamente. Assim, não só de velhice, porque assim, por exemplo, a Laura não é velha, mas assim, ela pode morrer. E é justamente a luta para ela, para que isso não aconteça com ela, nem com ela, nem com as crianças. Entendeu? Tem uma discussão, toda uma discussão de você compreender assim, uma questão do final da vida. Entendeu? Porque assim, até teve. E o renascimento também, Eduardo, porque do mesmo jeito que é o final da vida, é o renascimento com as crianças, né? Sim, né? E sim, também sim, né? Mas, assim, o que, a própria galera só, do... Só, peraí, deixa eu só concluir aqui, você já fala, peraí. Até teve uma, eu tive amigos que assim, não são fãs do Coisa, não conhecem todo o background, e eles foram assistir assim, e eles ficaram mexidos com o filme, cara, porque assim, não é só a questão do Wolverine tá morrendo, entendeu, ou do Xavier morrer. Toda a discussão que é trazida ali, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco de quando o Xavier morre, assim, as coisas que ele fala antes de morrer, assim, a questão dele ter a lembrança de tudo que ele fez, mas ao mesmo tempo ele falar assim, eu tive um dia bom antes do fim, entendeu? Isso é uma coisa que mexeu com todo mundo, cara. Isso é uma coisa muito foda. De todos nós, o Eduardo é o que mais sentiu, porque é o mais velho daqui, né? Justo. Não, mas é igual a galera do Jovem Nerd mesmo diz. Cara, esse filme explora as duas maiores doenças da velhice, que é câncer e Alzheimer, cara. Não é bem isso, né? Não, bem, Não é, mas o jeito super-heróico de dizer isso. E mais do que isso, é um filme sobre personagens quebrados, né? Totalmente. Exato. Você vê o Wolverine, no caso dos X-Men, era a família dele. Uhum. Ele lutava pela causa, ele acreditava e... Ah, foda-se o spoiler. E quando teve o... Ah, aqui é full spoiler, cara. E quando ele teve aquele surto de... Eliminou 50 mutantes e 70 X-Men, igual que... Não, assim, né, matou 7 X-Men e feriu 600 pessoas. Mas isso não foi o Wolverine, não foi o Xavier. Sim, deixa eu concluir. E é o que ele disse, quando o Xavier fez isso, o Wolverine ficou tipo, caralho, o Xavier é tudo que eu tenho, e tudo que eu tenho pode destruir a humanidade, então eu tenho que proteger tudo que eu tenho. Eu já perdi os X-Men uma vez, eu já perdi a minha família, que era os X-Men, mesmo tendo algumas desavenças com o Scott, blá blá blá. Ele, tipo, eu já perdi a minha família, e agora eu tenho que cuidar do Xavier, porque ele é tudo que eu tenho, ele é minha família agora, e eu vou proteger ele a todo custo, tanto que ele tá isolado naquele tanque, no tanque, enfim. Cara, e que cena aquela do tanque, hein? Caralho, velho. Cara, aquela cena é muito boa. Xavier, o Baburu total. Cara, antes da cena do Caliban com o Wolverine é foda, porque eu achei que o Caliban ia aparecer por 3 segundos no filme e ia ir embora. Mas não, cara, o Caliban tá lá e, tipo, ele parece uma empregada, sei lá, doméstica lá daquele lugar deles, que ele fica reclamando que ele tem que passar as cuecas, não sei o que lá. Velho, o Xavier, aquela cena dele, cara. Eu vou dizer, eu não tava preparado psicologicamente pra aquilo. Velho, a hora que ele vira e fala, você me decepcionou. Velho, eu quis entrar naquele filme e dar na cara do Xavier, cara. Tipo, cara, eu nunca... Velho, nem em filmes... É, até é raro a gente ver em filme sério uma coisa disso. Por quê? Porque foi igual, não sei quem de vocês falou, da construção do Logan ao longo dos filmes. Cara, foi o Edu. O Xavier sempre foi o pai do Wolverine. Então, se todos os filmes... O Wolverine sendo o professor Xavier sendo o pai do Wolverine. É a mesma coisa se ouvir do seu pai, que você tem que cuidar, que é morrendo de Alzheimer, virando a sua cara, só tá uma bosta e falar, você me decepcionou. Isso quebra qualquer um. Até discutir um pouco antes sobre esse lance, assim, de não ter a base dos quadrinhos, não sei o quê. Eu me sinto aqui como representante dos Wolverine, principalmente o Wolverine do quadrinho, que eu li muito coisa do Wolverine. O Wolverine, cara, isso não só nos filmes, mas toda a história do Wolverine sempre foi aquele personagem que aguenta o tranco. Não só no sentido de aguentar o tranco, o fato dele ter um fator de cura, de ele aguentar realmente o tranco físico, mas o tranco emocional, né? De ele assumir responsabilidades que muitas pessoas não conseguiriam, né? Aquele momento ali que você falou, você é uma decepção, e ele meio que faz aquela cara de, mas eu vou aguentar isso, eu vou aguentar para defender, para proteger aquilo que é importante para mim, né? Que é o que ele fez com a X-23 e com vários outros personagens, que é aquele contraste que a gente falou antes. Isso tem muito a ver com o personagem. Cara, quando eu acabei de ver o filme, eu fiquei tipo assim, caralho, finalmente eles fizeram um Wolverine que, emocionalmente falando, é muito parecido com tudo que ele representa ao longo desses anos de quadrinhos, filmes, desenhos, seja o que for. Isso eu concordo totalmente. O que eu quis dizer, o negócio de a gente não usar a bagagem dos quadrinhos pra analisar esse filme, é o seguinte, é porque tem muita gente, cara, que às vezes gostou do monte de fanservice que o filme fez, que a maioria da galera, que vamos dizer assim, entre as, defendeu o Esquadrão Suicida e Batman vs Superman, e usa os quadrinhos pra apoiar o filme, mas o filme não se sustenta sozinho. É, ou critica o filme pra apoiar os quadrinhos. Cara, da mesma forma que teve gente falando assim, Esquadrão Suicida foi legal porque seguiu, porque teve muita referência aos quadrinhos, teve gente que saiu do Logan puto porque queria ver Old Man Logan, cara. De Old Man Logan, nesse filme não tem nada, cara. Quase nada. Né? Tem um Old Logan, só isso. Cara, ainda bem que não tem Old Man Logan, né? Ainda bem. Que bom. E a porra daquele carro escroto do Homem-Aranha, vai tomar no cu, né? Cara, família Hulk, cara. Família Hulk. Não é a mamãe. Tem um Venom dinossauro, cara. Cara, tem um monte de bizarrice, cara. Os vilões viram governadores, cara, do estado. Todo mundo sabe que o vilão virou presidente, o nosso rei Umpalum. And we're down, we go, go. Não, olha só, uma coisa que vocês estavam falando assim, que eu fiquei quieto, mas eu quero falar agora, aproveitar deixa. Você falando, esse filme não é de super-herói, esse filme não é como os filmes de super-heróis são, né, costumeiros. É, de fato, ele não é um filme que digamos assim, ele trabalha os elementos de super-heróis de uma outra perspectiva. Esse filme, ele é repleto ainda assim de coisas de X-Men, de coisas de elementos de super-heróis, né, até de coisas que movem o plot. O lance do X-24, de ser um clone direto do Wolverine, cara, isso é muita coisa de X-Men, de clone, essas coisas. As próprias crianças, isso é muita coisa de X-Men, sabe? Ainda tem muita coisa de super-herói aí. O lance do professor... Assim, do que a gente tava falando, tem a coisa dos quadrinhos, mas assim, a questão é, se você tirasse isso aqui, assim, sei lá, o X-24, ao invés de ser um clone, fosse, sei lá, fosse um cara do passado dele, simplesmente... Entendeu? Como assim, até no próprio Nerdcast levantam isso, se fosse o Dente de Sabre, entendeu? Assim, o filme teria o mesmo peso. Entendeu? Essa que é a questão, assim. É puxado dos quadrinhos, a gente sabe, entendeu? Mas assim. Eu já acho que não teria o mesmo peso moral. Porque, tipo assim, pra mim ia ser galhofado, o clone não é galhofado, mas aí ia ser galhofado. Outra coisa, cara, você tira o negócio que é do filme, cara, que é o quê? O cara lutando contra o passado dele, cara. O Dente de Sabre. Você teria que, primeira coisa, teria que supor que o Wolverine Origins realmente faz parte dessa cronologia. Mas faz, cara. Já é meio parecido. Né? Mas faz parte. Cara, é difícil que não faz. Não, cara. O filme tá feito. Isso é igual ignorar episódio 1, 2, 3, Star Wars. Não existe ignorar. Tá feito, existe, cara. Quem é Jar Jar Binks, cara? Quem não? Cara, tem uma coisa que a gente chama vencedores, reescrevem a história. Se a gente continuar não acreditando que surgiu a nova trilogia, quando a gente chegar em 2100, talvez esteja... Não, cara, porque assim, tem fãs. Cara, mas mesmo assim... Não, velho, não faz isso. Os nazistas não tentaram esquecer do Holocausto? Quando caralho. Isso? Que livro de história que você leu, cara? Você perdeu o argumento falando de nazismo. A primeira pessoa a citar nazismo na discussão então, está errada. Sim, então, cara, ponto. Ele cita X-Men 3 quando fala do soro da cura dos mutantes que eles acharam no refrigerante de milho. Sim, eles citam o X-Men 1 falando da Estátua da Liberdade. Eles citam muita coisa. Tem muita referência aos outros filmes dos X-Men e até mesmo a outros filmes do Wolverine, cara. Mas a não ser que você olhe pela óptica do grande Alex André do Jovem Nerd, que é o quê? Às vezes aqueles filmes eram adaptações das HQs que existem dentro do filme de Logan. Não, você tá viajando demais, cara. Não, não. Você tá viajando, cara, não. Não. Cara, mas assim, isso... o que foi que o Ailton tomou, assim, porque, assim, eu não tomar. Way down we go. É, uma coisa que eu acho interessante nesse filme, pelo menos isso deu a entender, ele passa várias sutilezas assim, do que pode ter acontecido no passado, no sentido não só do lance do que aconteceu, o Worcester, né, que foi o massacre lá do Xavier, de que o filme dá a sutileza de que os X-Men, naquele universo, pelo menos naquele tempo ali, no passado, né, o Logan, eles realmente eram heróis, eram famosos, né, as pessoas conheciam os X-Men, eles eram vistos como heróis, que contrasta muito com a mensagem dos filmes anteriores, que tem aquela coisa do preconceito contra o mutante, os X-Men é aquela equipe que age na surdina, mas ali não, dá a entender que os X-Men, eles eram conhecidos pela sociedade idolatrados, tanto que tinha uma revista em quadrinhos dos X-Men. Isso é tão bacana, porque isso é, na minha opinião, um dos maiores elogios ao filme, que é o fato de que, pela primeira vez, os vilões, cara, não são mutantes. Que você pegar aí, a trilogia, todos os vilões eram mutantes, cara. Tudo bem que no segundo filme não era tanto, mas mesmo assim, os vilões tinham capangas mutantes. O X-Men Primeira Classe, você tinha um mutante como vilão. Dia de um Futuro Esquecido, você tem o próprio Magneto, também é um vilão. Fora que ele é um vilão no monte de filme. O X-24 nem tem consciência, ele é uma arma. O X-24 não é um vilão, ele é uma arma. Ele é o que eles chamam na teoria de roteiro. É o que ele é chamado de sombra, ele não é o vilão. Porque você tem o vilão e você tem a sombra. Tanto é que eu vou te dar o exemplo mais clássico disso. Ele é o Darth Vader, mas quem é o vilão é o Imperador Palpatine. Ou o Senhor dos Anéis, no caso. Assim, que o Saruman é o Saruman é a sombra e o vilão é o Sauron, sabe? Não, eu acho que existe níveis de vilão. Não, no Senhor dos Anéis, peraí. No Senhor dos Anéis, o vilão é o Morgoth, cara, não é o... Verdade. Pine trees lining the winding road. I've got a name. Vocês entenderam aquela cena do porquê que o Donald Pierce foi sozinho enfrentar o Wolverine e buscar a menina? Mas ele não foi enfrentar, entendeu? Ele não foi. Ele foi buscar. Ele só falou: Wolverine, tem uma menina aí que eu quero. Você foi falar assim: ô Wolverine, eu sou seu fã, cara, te conheço, você me conhece, da menina, vai, você não quer problema. É, ali ele foi tentar resolver na maciota, né? Ele não queria conflito inicialmente. Aquela cena, a primeira coisa que encontra entre os dois, né, que é no carro do Wolverine, é ali, que ele, ó, vou deixar meu cartão aqui, qualquer coisa, porque ele sabe... Né, o Donald Pierce dá a entender na fala dele que ele sabe que o Wolverine não é mais o mesmo, que ele tá na merda. Ele virou motorista de Uber, brother. 2029 a gente já tem cartão. Sabe que o Wolverine não é uma ameaça. O Donald Pierce dá a entender que ele não viu o Wolverine ali, inicialmente, como uma ameaça. E por ele não ser uma ameaça, ele não precisa tratar como uma ameaça, ó. O Wolverine é um herói de guerra pra ele. É aquele velho que não pode mais fazer muita coisa. Ele tem a sua importância, mas hoje em dia não tem muita relevância, assim. É aquela cena dele no galpão que os capangas do Pierce estão batendo no Wolverine. Ele fala, pô, cara, é tão triste te ver assim. Que ele tá no chão, todo detonado. É, que ele tá no chão todo fugidaço. Aí o Pierce olha tipo, cara, você era a minha referência. Eu lia você e é tão triste te ver... decadente, te ver quebrado. Voltando mais uma vez naquela ideia que eu te falei, de que no passado, pelo menos no passado dessa linha temporal do filme, os X-Men, eles eram heróis mesmos, eles eram cultuados, eram vistos, eram idolatrados, né? É, mas então... assim, eu acho que vocês têm razão, e talvez eu esteja meio errado nesse ponto, mas é porque eu achei ele muito fanfarrão, sabe? Sabe aquele cara, o vilão que chega, haha, olha só pra mim. Olha só como eu sou. Ele chega do nada aqui, eu tô entrando no seu carro e te dando cartão. E passa o menino. Cara, tipo assim, ele... Cara, é aquele vilão. Sabe aquele vilão que ele tem a autoconsciência que ele é um vilão? Ele não é um vilão, ele é um capanga. Essa é a diferença. O personagem que ele sabe que ele é do mal. Ele entra na primeira cena e fala assim, ó, sou do mal, vamos começar a cena. Aí mostra a cena. Não, cara. Eu acho que ele, tipo assim, ele tem um objetivo a cumprir e ele acha que... Não, de vilão é o seguinte, ele não vai ter conflitos de ideias. Ele vai ser... Quando digo que ele vai ser mal, é que ele vai ser reto. Ele tem um objetivo e ele vai reto ao objetivo. Ele não é como protagonista. Ele é um mercenário, lembra disso. Ele não quer perder o emprego dele. Justamente. Mostra no próprio filme que, assim, ele mesmo antes de estar caçando a Laura, como ele tava caçando as outras crianças também, ele trabalhava lá no laboratório. O negócio dele é emprego dele que ele quer manter, só isso. Cara, é o trabalho dele. Cara, vocês estão defendendo o chefe dos carniceiros falando que o cara era só um funcionário, cara. Você é quem não, também não, era... Mas é, ele é só um funcionário. Às vezes vocês também não são um funcionário. Mas é. De novo, cara. De novo, perdeu o argumento. De novo, cara. Mas é, cara, ele é um funcionário de alto porte. Ele tem uma importância ali, mas ele ainda é um funcionário, cara. Ele é substituível e ele não quer ser substituído. Assim, ó, posso fazer uma parte? Vocês deixam? Porque, assim, entrou numa questão que, assim, até tema do meu TCC. Não é que, assim, aquele é... Não é, eu tô falando, não, que ele é bom, que, assim, o chefe dos carniceiros é bom. Não, eles nunca foram bons. Se você ler os quadrinhos, você sabe que ele realmente não é um cara bom, assim, nem o Donald Pierce, nem nenhum dos carniceiros, eles não são bons. Hein? E aí você levantou a questão dos nazistas, tá? Vamos falar dos nazistas. O que aconteceu com esses caras? Não sei se vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Hannah Arendt. Ah, já sei. Você vai falar da banalização do mal. Exatamente, assim, eles não entendiam o que eles estavam fazendo. Não, mas, assim, mas quando eu quero dizer calma, mal, cara, calma, do filme, calma, ele vai outro objetivo da calma, a gente vai chegar lá. O que acontecia, para quem está ouvindo e não sabe do que se trata, o que a Hannah Arendt fala com a banalização do mal? Os caras que estavam, os soldados alemães, eles agiam, assim, fazendo matando todo mundo, por exemplo, em Auschwitz, por exemplo. Só que, assim, eles não enxergavam que aquilo era um erro, eles não enxergavam aquilo como mal, eles não por ignorância, entendeu? Não por ignorância, mas simplesmente porque, assim, eles se viam apenas como mecanismos dentro de uma, assim, engrenagem dentro de um mecanismo muito maior. Então, assim, o cara não entendia, assim, você tá matando 200, 300 pessoas. Não, eu tô fazendo isso seguindo uma ordem que me foi dada pra fazer essa atividade aqui, que, sei lá, é jogar as pedrinhas de coisa, e, assim, dane-se, isso não. Mas, assim, dentro do texto do filme, do contexto do filme, assim, a gente sabe que o Donald Pierce é mal. A questão é que, assim, pra ele, ali naquele momento, tudo aquilo era só o trabalho dele. Era só o que ele era pago pra fazer. Dentro do contexto dos carniceiros e do Donald Pierce, dos quadrinhos, a gente sabe que eles são um bando de filho da puta, eles são sádicos, eles são os bichos ruins, entendeu? Na primeira aparição deles nos quadrinhos, os caras crucificam o Wolverine, entendeu? Mas, assim, dentro do contexto do filme, assim, eles são pessoas que, assim, estão literalmente seguindo dentro da banalidade do mal. Os caras da própria Polícia Federal do México, lá, que acompanham eles até na primeira cena do filme, e até depois, né, mais pra frente, que eles já estão nos Estados Unidos, assim, são caras que, assim, não entendem o que eles estão fazendo errado, que são seres humanos ali que conseguem maltratar. Simplesmente me falaram que é uma ameaça que tem que ser contida. Fim, entendeu? Mas, assim, o Donald Pierce, dentro do contexto do filme, sim, ele era um cara só defendendo o trabalho dele. E sabe por que eu concordo com você, Eduardo? Tem uma cena. Porque ele tá certo! Não é porque eu te reduzi, sabe? Mas é porque tem uma cena dentro do filme. Eu não sei tudo, cara. Eu preciso saber muita coisa ainda na minha vida. Assim, o que eu quero dizer é assim, que teve uma cena dentro do filme que teve muita gente que, na minha opinião, interpretou errado. E a hora que aquele Dr. Rice, sei lá. É, Dr. Rice. Ele vai contar com o Caliban. E ele fala: ah, você antigamente era um dos nossos. Muita gente interpretou. Antigamente você jogava do lado do bem. É, cara. Exatamente. Muita gente da podosfera, vamos dizer assim, entendeu que, tipo assim, você também caçava mutantes. Não, você também era um dos nossos, um dos mocinhos. Porque o cara, o dono, a hora que ele tá explicando que ele erradicou o gene mutante com aqueles produtos à base de milho, ele não fala, tipo assim, eu erradiquei. Não, ele fala assim, cara, eu erradiquei, era uma doença. É tipo, eu curei o câncer. O cara sente assim. Não, mas o Donald Pierce, ele deixa bem claro que ele despreza mutantes, tanto que ele chama eles de Tunas, né? Ele chama na legenda, inclusive, ficou Mutuna, cara. O que eu quero dizer é que o cara legendou errado essa porra, ficava toda hora assim. Não, se você ler o quadrinho, você sabe que isso é recorrente, né? É comuna, né? Qual é o seu comuna? Desculpa, como você se passa assim, seu pretinho, seu neguinho, como se usava antigamente pra você ofender uma pessoa, no caso aqui de cor, como pra você ofender uma pessoa que é mutante, né? É uma gíria de escárnio, né? Uma gíria de escárnio. Exatamente. Eu só vou dizer uma coisa, cara, não importa o argumento filósofo que você tem. A hora que a X-23 começa a matar aqueles Minions, com a Polícia Federal arrancando cabeça, velho do céu, se eu fosse naqueles caras, eu tava cagado, cara. Apareceu o demônio da Tasmânia, cara, parece um Taz. Parecia. Cara, eu ia ficar quieto. A primeira cena, você vê dois caras sendo esfaqueados, você se joga no chão fingindo de morto. Eu fiquei igual aquele policial do Batman Superman, naquele meme, tomara que seja o capeta, porque se for o Batman, eu tô fudido. Tomara que seja o capeta, porque se for o menino, eu tô fudido. Cara, posso falar a verdade, assim, da parte da ação, da parte da violência, eu tive... A partir do momento que ela começa a falar, já era. Não, cara, olha só... Depois eu vou chegar nessa parte do falar que é um dos maiores erros do filme, eu acho. Cara, eu gostei quando ela falou em espanhol, porque eu tipo assim, caralho, mas ela fala em espanhol, mas eu ficava assim, eu ficava pensando assim, cara, ela tá falando em espanhol ou ela não sabe falar? Eu demorei a entender que ela tava falando espanhol. Ela tá falando espanhol, ela sabe falar, né, cara? Não, tipo assim, ela sabe falar, tipo assim, às vezes ela só tá balbuciando qualquer coisa. Aí que eu entendi que era espanhol. Eu não sei o motivo, talvez porque espanhol e português, porque todo mundo abaixo da linha do Equador, quer dizer, todo mundo abaixo do muro do México fala a mesma língua. Cara, no filme, pelo menos na sala assim, onde onde assisti o filme, cara, legendaram só a parte em inglês. Os espanhóis não legendaram, cara. É, não legendaram também não. Também a dublagem do espanhol é espanhol, cara. Não tem dublagem. Eu vi dublado e eles conseguiram dublar as partes que ela fala em espanhol. É, a dubladora fala tudo em espanhol. É, já entrando no início do segundo ato, uma parte mais, abre aspas aqui, que eu achei tediosa um pouco do filme, foi o segundo ato. O início do filme, o primeiro ato, é muito bom, começa muito bem a discussão, já bota a problemática, você já entende quais são os conflitos dos personagens, e o final, conclusão, também gostei, eu gostei. Mas o segundo ato, que devia ser um momento que eu acho que tinha que trabalhar melhor a relação entre a Laura e o Logan, de uma maneira que desse mais impacto ao filme, não teve muita interação deles, foi muito mínima, mas é isso que eu falei, é porque esse segundo ato ele serve pra trabalhar mais a relação do Logan com o Xavier, mais ainda pra não, depois, não, pra não, não, não, não, não, não, não, eu quero saber o que todos vocês tomaram pra eu não tomar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, por isso que eu dei aquela explicação no comecinho do Failcast. É o seguinte, cara, esse é um filme que ele tem uma leve pintura, cara, de um filme de família. Ele não vai desenvolver a Laura e o Xavier como pai e filha, porque isso, cara, é só a impressão que é passada pra você. Porque, na verdade, cara, a Laura, na minha opinião, não é retratada como a filha do Wolverine, entre aspas, aqui. Ela é retratada como uma parte do Wolverine, cara. E, além do mais, não tem interação porque o Wolverine tá cagando pra garota. Esse filme é um filme que ele quebra muito clichê. Se você tivesse um momento bonitinho, pai e filha, entre o Logan e a X-Men, talvez eu falava. Cara, é um filme que ele quebra tanto clichê que naquela cena de ação, a primeira que a gente ainda tá comentando, velho, o Wolverine tenta varar aquela mureta, sei lá, aquela tela, aquela grade que tem, cara. E o carro não vai, cara. Ele vai mudando a marcha do carro, ele não consegue arrebentar aquele negócio. Ele vai ficando puto, ele tem que dar ré, cara. Aquilo a gente falou assim, cara, a gente vai quebrar tanto clichê que aqui os carros não conseguem atravessar telas de arame. Então, posso falar agora? Não, o lance é assim, o envolvimento dele com ela, não é que, porque assim, vocês falaram várias vezes assim, ele tá cagando pra ela, ele não tá cagando pra ela. A questão é que assim, a partir do momento que ele vê ela, lá no começo, na primeira cena, lá quando os carniceiros aparecem lá na casa dele, lá no deserto, quando ele vê ela, e assim, ele sabe que é uma coisa igual a ele, entendeu? Aí, assim, na cabeça dele bate uma coisa assim, fizeram com ela o que fizeram comigo. Ele não sabe que ela é filha dele, ele vai saber bem depois. Quando ele leu lá os arquivos, leu o arquivo dela e viu que foi usado o DNA dele para gerar ela. Esse desenvolvimento da relação deles acontece justamente depois da morte do Xavier. Porque assim, aí eles só tem um ao outro e eles têm que ter uma relação. Eles são obrigados a ter uma relação. Mas essa parte, cara, mas calma, essa parte do ato. O que acontece ali? Por que, que essa relação é vazia? Porque assim, ele não queria ela, ele não queria. Assim, acho que o Bailton falou que assim, ele já tinha problema o suficiente com o Xavier. Quem insistiu em trazer ela, quem insistiu nessa coisa de salvar ela, foi justamente o Xavier. E assim, ele não conseguia falar não pro Xavier, justamente toda aquela coisa. É a figura do pai, é o cara que ele tá cuidando e tudo mais. Então tá bom, traz a porra da menina junto. Logo em seguida, o que acontece isso? O Xavier morre. Assim, era o Xavier que estava tendo todo o contato com ela, e não assim, de uma forma de pai. Ele era mais, na verdade, ele estava agindo mais como um avô. Porque assim, o homem da bronca na minha vida, ele falou, não, deixa ela, assim, sabe? É, uma coisa meio assim, até a hora que eles vão comprar roupa, assim, ele vê a menina olhando pra roupa, ele fala, então, roupas, né? Não sei o que, vamos lá. A partir do momento que o Xavier morre, o Logan é obrigado a encarar aquilo, entendeu? Não só encarar a existência dela, a questão dela ser filha dele. Porque assim, no final das contas, ela é. A partir daí começa a se construir a relação dos dois. E assim, tem uma cena pai e filha, clichê, uhum, que vocês estavam trazendo agora há pouco, foi justamente na hora que ele morre. Que assim, ali ele aceita ela como uma filha, até a questão, então essa é a sensação de ser um pai, de ter alguém que ama você incondicionalmente. E aí ele morre, ele pode morrer feliz. Cara, a gente não vai falar do fato do Wolverine querer um barco. Por que que ele queria a porra de um barco? Porque ele queria se matar e deixar o Xavier morrer de uma vez, quando eu tendo o ataque dele. Vilões, eu já falei que eu tenho um argumento. Cara, tudo que eu achei desse meio paia, o diretor me dá um tapa na cara e tem um argumento. Agora, cara, teve uma coisa que... Aí eu não sei, cara, se é porque eu já sou macaco velho nesse negócio de analisar roteiro. Mas, velho, aquela bala de adamantium. Cara, a hora que ele mostrou e explicou, cara, a primeira coisa que vem na cabeça é, eles vão usar essa porra no final, porque é lógico que o Wolverine vai usar ela pra suicidar. Então, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi controle mental. Alguém vai controlar a mente do Wolverine pra tentar matar X-23, ou o Xavier, ou os dois, e ele vai se matar pra não ter que matar eles. Eu pensei nisso. Principalmente a hora que falou que era um tipo de matar ele. Velho, mas a hora que... Cara, a cena que mostrou o X-24... É, depois que ele mata o Xavier, antes um pouco dele ter começado a brigar com o Wolverine, na minha cabeça já veio, eles vão usar essa bala pra matar ele. Por quê? Porque a única coisa que dá pra matar alguém com o Wolverine, eles explicaram no filme. Era tipo assim, eu achei que eles podiam ter mascarado mais isso. E cara, e foi tão assim, tão meio assim na cara, que eles já explicaram no começo do filme a bala de adamantium. Tudo bem que eles podiam mostrar de vez em quando pra lembrar o público. Mas velho, aí depois eles repetiram lá na frente com a cena da X-23. Isso me tirou, isso é a única coisa que pra mim foi perfeito fora isso. É a única coisa que me tirou do filme. Foi aquele momento que você tá imerso no mundinho do filme e você é tirado, sabe? Quando você faz assim, sabe aquele cheirinho, cara? Aquele cheirinho de cocô, sabe? Sobe no ar. Mas aí, eu tenho uma observação sobre isso que você disse. Cara, se não explica aquela parada, a bala de adamantium, tipo, o públicozinho, tipo, pô, mas viu isso? Quem fez isso? Quem... Não, o problema não é ter explicado. Eu acho que nessa parte o Dandy Savage se encaixaria bem melhor no roteiro do que um clone do Wolverine. Que ele seria o Nemesis do Wolverine no passado, se, como você disse, que ele estava enfrentando o passado. Nada mais quebra tanto o Wolverine do que o Dandy Savage. Concordo. Não. Aí eu não concordo. Quando eu disse passado, vocês entenderam? Passado, ele. A condição arma X. Quero que o X-24 é a arma X. Entendeu? E o que o Wolverine não quis ser? Arma X. Ele sempre quis impedir arma X. E de repente, com o que ele se depara na frente dele? Arma X. E que rosto tem arma X? O rosto dele. Mas cara, o que eu quis dizer, cara, o negócio da bala... Eu que interpretou essa merda diferente. Todo esse lance do passado e tal, eu interpretei de uma forma completamente diferente do que vocês estão falando. Como foi? Não, porque é o seguinte, cara. Beleza, aí eu tava falando... O filme é sobre o Wolverine encarar o passado, mas não é esse passado que você tá falando, cara. O filme todo, arcaio filme, toda a mensagem do filme é sobre, como posso dizer, uma passagem de bastão. É a morte da antiga geração e a passagem da futura geração. Não, isso eu vi mais naquele... Não, cara, isso aí pra mim já é mais o X-Men Apocalipse fez. O filme todo é sobre... Tô falando aqui do pote central do filme, que é os mutantes se foram, os mutantes acabaram, né? E os próprios personagens do Xavier, o personagem Xavier também tem um papel que vocês não mencionaram, que é resgatar essa esperança dos mutantes, da nova esperança dos mutantes. Porque o Xavier toda hora, né? Aquela coisa de... Nossa, eu vi uma nova mutante. E o Wolverine, para os palhaçados, não tem mais mutante. Não, eu vi uma nova mutante. A gente tem que salvar ela, a gente tem que salvar a Laura, porque ela é uma mutante como a gente. Você tá descrevendo o professor Xavier como se estivesse usando LSD. cara, eu vi um duende, cara, aqui no meu ombro é duende, cara, não tem duende. Eu sou particularmente contra esse negócio, assim, o cara é invencível, aí eles criam algo que pode derrotar o cara, que é muito diferente do que, por exemplo, é o Superman. O Superman, a pele dele é indestrutível, mas ninguém criou a bala que vai atravessar o Superman, não. Eles criaram uma coisa que é a kryptonita e inseriram da cultura dele, entendeu? Que a mas maior... já fizeram bala de kryptonita. Não, mas é que tá diferente. É a mesma coisa, cara. Não. É a bala de adamantium. Era o Trift pra matar o Superman. Gente, é uma coisa, é você. Fala de fazer o seguinte: o Superman tem fraqueza kryptonita quase na mesma época que ele surgiu. Agora eu vou te dar um exemplo, que é o mesmo exemplo que eu usei pra criticar o Wolverine, que é Luke Cage. Cara, eles inventaram na série uma bala que literalmente perfura a pele do Luke Cage e explode lá dentro. Só que, velho, nos quadrinhos não existe nada parecido com isso. Você pode criar fora dos quadrinhos. Não é que você não pode criar fora dos quadrinhos. Cara, mas por que você tá falando de Luke Cage aqui? Você tira a dificuldade que é matar o personagem. Por que é difícil matar o Luke Cage? Porque ele é indestrutível. Então você tem que ser inteligente. Esse é o problema, cara. Você... Então por que ele até hoje... A bala de adamantium já tá na mitologia do Wolverine, dos filmes. Cara, teve X-Men Origins. X-Men 1, 2, 3... Tem a bala de adamantium, esse... Mas no X-Men Origins tem a bala de adamantium, cara. Você tem um samurai de adamantium. E você não tem uma bala de adamantium. Não, o cara tem um estojo de bala de adamantium no X-Men Origins. Tanto que ele dá logo 3 tiros na cabeça do Wolverine. Por que o Magneto, então, no primeiro filme, jogou um pouco do... Do adamante do Wolverine e deu na cabeça dele. Isso tem uma explicação muito fácil, que o diretor e o roteirista não quiseram. Não, cara, é por isso, é isso que eu tô falando. A bala do Wolverine, ela não é pá, é assim, tudo bem, você pode argumentar tudo bem. Existe no cânone e que não foi algo forçado. Mesmo não sendo algo forçado, foi algo muito, vamos dizer assim, é Christopher Nolan, vamos explicar esse conceito muitas vezes pro público entender a hora que a gente usar. Cara, precisava ter explicado só uma vez, entendeu? Na verdade, tem que explicar de novo com a X-23, dado um close na arma, dado um close ela pondo a bala na arma e ela apontando pra cara do X-24, entendeu? Não, isso é um de menos, cara. Isso é uma merda. Não, por isso não. É, por isso. Tem horas que o CGI me incomodou muito mais do que isso, cara. Imagine myself. In an automobile, 100 miles an hour, only me at the wheel. I wanted to shine, to be only mine. The engine has to be just a one of a kind. O Wolverine Origins, o orçamento foi 150 milhões. O do Wolverine Imortal foi 120. Esse foi 97, cara. Então, é por isso que nem pode reclamar do CGI. Tipo, tem cenas que são perfeitas, você não percebe. Mas tem uma cena que você fala, o bonecão aí. Entendeu? Cara, assim, isso não desmerece o filme, não. Data um pouco, mas não desmerece. Por mim, pulava já pra cena da família, que é aquela cena ali. É a melhor parte do filme, cara. Cara, pula pra cena da família, cara, que é a cena da... é a melhor cena do filme. Quando você acha que vai ter o... que o filme vai dar uma sossegada, a gente vai ter um momento de descanso no filme e de repente aquela explosão de sangue na tua cara. Chega a ser engraçada, Rich. Assim, cara, a hora que ele fala assim, como acho que é estranho, então devia ter pelo menos um pouco de gente que entendia do core de X-Men, né? A hora que o Xavier, agora que o Logan foi diretor de escola, cara, a sala de cinema explodiu em risada. A minha sessão foi uma bosta, porque a galera ria em momento tenso e em momento que, tipo, isso não dava nada. A galera ria em momento tenso e em momento chorando. O momento engraçado é chorar, mano. Que nem, não tem o um momento que a garra do Wolverine não sai no começo do filme? A galera tava rindo. Cara, eu vou dizer que a cena mais tensa do filme, cara, não é a cena da morte da família, não é o final, é a cena daqueles caminhões. Mas toda hora achava que um caminhão ia passar em cima de um cavalo. Eu olhava que esse cavalo tudo tão tenso. E assim, eu sou de Goiás, né? Goiás, cavalos, as coisas assim existem. Então o que acontece? Cara, eu já vi na estrada, o caminhão bateu em caminhão que tava na R e bateu em cavalo, cara. Então, tipo, é uma merda. Então, cara, eu toda hora eu olhava aquele cavalo e ficava, caralho, velho, eles vão ter. Principalmente que os caminhão, cara, aí tem o negócio. Aí, eu imaginei agora, você com aquele meme, cavalo assim, na sala do cavalo. Sai daí! Cara, e aí essa cena é tão legal, porque tipo, você fica com medo dos caminhões passarem em cima dos cavalos, por simples motivo, os caminhões não são pilotados. E é isso, cara, esse filme, se ele tiver um segundo tema, que não seja só o Wolverine, etc., é sobre humanidade, cara. O que é o X-24? É o Wolverine sem humanidade. O que é o milho clonado? É um milho que não precisa de tanta humanidade, tanta a humanidade cuidar dele. Cara, o que são aqueles caminhões transportando? Cara, é maquinado aquilo, você entendeu? É família, você é humanidade. Cara, humanidade. É uma coisa. Foi engraçado o modo que ele falou. É, hoje ele falou bem engraçado. Isso tá tão no começo do filme, cara, que eu não sei se vocês perceberam, mas em momento, os humanos do filme, tirando a família, se comportam como humanos. Você vê a galera, ou tá bêbada pra caralho andando na limousine, ou tá distraído, ou qualquer coisa. Isso aí são humanos pra mim, cara. Não, é, não que eu quis dizer humano, cara, é mostrar a pessoa normal, não. Assim, os caras estão meio que alienados, eles são doidões. Ou por causa da bebida, ou por causa da tecnologia. Eles sempre estão fora do foco, é isso que eu quero dizer. E, cara, isso é um explosivo de cabeça. Que, cara, qual que é a outra cidade que eles param? Las Vegas. Se é a cidade com mais distração e menos humanidade do que Las Vegas, onde tá todo mundo olhando com a máquina e puxando uma alavanca. Adorei essa, o Ayrton. Parabéns. Parabéns. Caraca. Parabéns pela... Foi muito boa. Emílio sem humanidade. Pela analogia. Então, mas... pra crítica social em Las Vegas. Então, ainda sobre a cena da família, cara. É o que o Logan diz lá no começo do filme pro Xavier. Tudo que eu boto dá merda, né? Todo mundo que eu tento proteger morre de algum jeito. O Xavier, você vê que ele tá precisando de um descanso, né? Ele tá precisando de uma parada. Ele fala, não, pô, vamos parar que eu quero descansar. Ela tem 11 anos, eu tenho... No momento que eles chamaram ele pra almoçar, eu falei, vai morrer todo mundo. Eu também no cinema com a galera, vai morrer. Isso aí pra sair de quest lá do reconsertar cano, você já fica com o pé no ouvido, tipo, cara, a família vai morrer. E aí ele morre. Assim, não tô criticando o que o Lucas falou, mas tanto o filme é autoconsciente que a X-23 não pode sim, falar pra ter os motivos dela. Tanto que o cara lá pergunta se é muda. Tem aquela hora. E, cara, aí que. Assim, não é crítica de novo. É só um apontamento. Eu gostei muito do filme, vocês viram? Quem tá ouvindo o Failcast tem a obrigação de acessar o site. Então tem, você pode acessar lá a crítica que a gente fez. Eu dei uma nota boa, cara. Olha só, alto jabá. Tem que fazer alto jabá nessa porra, né? Mas a questão é, uma pequena coisa, assim, que talvez ficou um pouco ruim, cara, foi a trilha sonora. O cara quis fazer um filme extremamente humano, então você não é pôr trilha sonora de emoção ou coisa da hora, musiquinha de pop tocando no fundo, ou qualquer música que seja. Mas que a hora a menina põe aquele fone de ouvido e ouve aquela música, cara, podia ser uma música que tinha a ver mais com o filme, cara. E não foi uma música ter tanto a ver com o filme, cara, eu achei aquela parte assim meio desnecessária. É uma barriga, assim, igual o Lucas acha. Mas aquilo ali você entende que é um adolescente que tá ouvindo aquela música, cara, entendeu? Ah, cara, mas eu não entendi aquela música. Você não ia pegar um adolescente ouvindo Johnny Cash. Vocês viram o quarto do menino cheio de cavalo, cheio de coisa, cara? Se aquela cena da família se arrasta por mais um pouquinho, se a cena da fazenda do Vingadores, totalmente necessária, totalmente... É. Whatever, se aquela cena se arrasta um pouco. O Ailton queria que tocasse Zezé de Camargo e Luciano. Cara, se fuder, cara, tá bom. Mas realmente, cara, ela é uma cena, tipo assim, que talvez uma tramontina ali não fazia falta, sabe? A sidequest eu acho foda, porque é o filme. Tem, o Logan. Peraí, a sidequest lá, que ele tem que ajudar o cara. Aquela cena foi importante, principalmente porque, dois motivos. Primeiro, você tem o negócio do Miriam, é claro, você mostra o negócio das máquinas. Mostrar que as corporações. Uma coisa que é muito de ficção científica. Mostrar que as corporações estão vencendo. E, cara, isso aqui é o maior sinônimo de desumanização é corporação, cara. E, cara, quando ele vai e defende a água, ele, depois de muito tempo, voltou a ser um herói, fazer algo heróico, assim, entendeu? Cara, ele não se acreditava mais como um herói. Tanto é, por que ele não aceita X-23? Porque ele não acredita que ele é um herói. Cara, ele sente raiva das HQs quando ele olha aquelas HQs. Ele não sente raiva porque tá mentindo, é porque estão jogando na cara dele o passado, assim, entendeu? Que por mais que tenha sido só um quarto da verdade, ainda assim foi verdade. Então, cara, o que ele ajuda, ele meio que reconquista um pouco do heroísmo que ele perdeu. Só que claro que depois vem assim do Xavier morrendo e aí é horrível, né? Ele tá perdendo tudo aquilo que ele lutou, né? Que eu disse lá no começo, ele tinha os X-Men morreram, ele tinha o Xavier. Xavier morreu, ele não tem mais nada. Ele vê a esperança agora na garota. Nas outras crianças, quando... Aquela cena em que ele tá dormindo, né? Já no final, né? Que as crianças cortam nossa, a barba dele. Cara, e toda aquela coisa de as crianças fazendo pegadinha com ele. E, pô, que coisa é essa? Cara, isso me remeteu muito a muitas cenas e muitas partes de HQs da Escola Xavier. Porque, cara, dentro da Escola Xavier, o Wolverine sempre foi um professor. Ele é um professor, ele é um tutor, ele sempre cuidou, ele é aquele cara. Tanto que nas histórias recentes, depois da morte de Xavier, foi o Wolverine que assumiu o manto de diretor, de protetor, ele fundou a escola Xavier Jean Grey, que foi tipo uma ramificação do Instituto Xavier. E eu achei foda porque isso foi uma. me lembrou muito essa coisa do Wolverine permitindo ser o paizão, aquele cara que protege a nova geração, né? E ele se sacrificando pela nova geração. Por isso que eu entendi esse filme como se fosse uma passagem de bastão, a fé dos mutantes nesses garotos, né? Mas aí é que tá, pode ser isso também. Não, mas isso eu falei no início, cara. Eu falei que uma coisa que eu gostei muito do Logan é que é um filme que se permite dar várias interpretações. Por isso ele é muito assim que o Mad Max é, mais ou menos uma atriz. É. Ele é um filme, cara, que ele mistura elementos de várias outras coisas, possibilita várias. Mas eu acho que a gente agora precisa falar de um ponto muito crucial, que é a morte do Xavier e o discurso que ele fez antes de morrer. Cara, a morte do Xavier me dói demais, o Wolverine. A morte do Xavier é terrível. Cara, o Xavier morreu tão bem, cara. Morreu tão bem que eu não quero ver ele nos outros filmes agora. O James McAvoy agora vai ser um merda perto do Stuart. O Patrick Stuart fez tão bem. Não, desculpa, peraí. O James McAvoy, o cara é bom. Não vem com essa. Não, ele é bom, mas eu ainda prefiro... Aí hoje, notícia, já tá tendo negociação... O Patrick Stewart aparecendo no Deadpool e também no Liga. Mas tudo bem, eu tô querendo dizer o seguinte, não, eu acho que ele encerra também um arco do Sr. Xavier. Que é isso que eu disse, cara. Por que a construção de personagem é bem feita nesse filme? Porque você vê, cara, o Sr. Xavier, ele nunca foi cuzão, cara. Ele era o professor Xavier, ele era o paizão, cara. E ele foi cuzão, o Wolverine o filme inteiro e pá, não sei o que lá. E, cara, chega aquele momento que ele vai morrer, cara. E ele se abre pro Wolverine. E a confissão que ele fez já é revelada no rádio. Tão sutil, seria assim dizer. Inclusive, que eu fiquei até distraído um pouco do filme, que eu fiquei tentando pensar o que aconteceu, entendeu? Eu queria voltar e ouvir aquela cena de novo. Mas, cara, é verdade mesmo isso que eu ouvi? O Xavier que matou aquela galera? Então, cara, é uma cena muito sutil, porque... Ao mesmo tempo, você sabe que ele é uma arma. E, cara, por mais que ele seja cuzão, você sente pena dele estar doente. E, cara, novamente, é um filme que foca tanto na humanidade, cara. Que puta que pariu. Ele fala que precisa de cagar e precisa de comer, cara. O Logan tem que levar o cheiro no banheiro. Tem muita gente na minha sala de cinema que riu. Mas eu não ri, cara. Porque eu vi, meu olho arregalou. Eu falei, cara, eu nunca tinha visto isso num filme de horror, cara. É a porrada máxima que será em quesito humanização. Então, cara, o Xavier, ele virou personagem. Mas Ailton, só fazendo uma parte, assim, eu concordo com você totalmente, mas assim, só levantar uma coisa assim. Em filme de herói, assim, qualquer filme dramático, assim, esse é um tipo de cena que não aparece. Por mais que você fale, por exemplo, de uma pessoa doente, um filme fala de uma pessoa doente. Não mostra ele indo pro banheiro, não mostra ele fazendo. Mas teve um filme, cara, mais ou menos assim parecido. Eu juro falar, o juiz. Mas a questão é o seguinte, cara, tem uma cena. Aí o pai do. Não é spoiler porque não tem muito spoiler esse filme, mas o pai do Robert Downey Jr., ele é um juiz e ele tá com Alzheimer. Só que o filme inteiro, cara, o pai fica negando que tem Alzheimer. Ele tenta se mostrar que ele é o fodão, que ele dá conta de fazer as coisas sozinho, pá. Só que aí tem uma cena que ele vai tomar banho e se caga tudo, velho. Tipo, é aquela cena, inclusive, que o próprio personagem se admite que esse tá doente. É o Robert Durval, rapaz, o pai do Robert Downey Jr. Valeu aí, Rafa. Tamo aí. Mas então, cara, esse discurso que o Xavier faz, que ele agradece pelo Logan ter escondido isso dele esse tempo todo, e ele ter sofrido e o Xavier ter sido duro com ele, ele agradecer por ele ter tido uma noite boa e tal, ter sido o melhor dia dele nos últimos anos, e não era o Wolverine que tava ouvindo tudo aquilo, não era o Logan, era o X-24. É, levantar uma nota aqui, que assim, pra mim foi assim, mais chocante até do que a própria morte do Xavier, porque assim, foi meio chocante, mas assim, mais tocante que a própria morte do Xavier pra mim, foi que assim, quando o Logan entra de volta na casa, ele vê o Xavier ali morrendo e ele fala pro Xavier, não fui eu. Nossa, nessa hora você já tá com as lágrimas. É a mesma angústia que eu falei que daqui é do começo do filme, cara, que o Wolverine tá apanhando e você fica assim, Wolverine, o que eles estão levando? Cara, esse filme é merda, atrás de merda, os personagens não tem. Você sente o pesar na voz do Wolverine, tipo, não fui eu, me desculpa, tal, sei que lá, eu não devia ter saído. Nossa, nesse momento você já tá coberto de lágrimas e tal. E um ponto muito bom pra essa... Cara, no momento eu achei que o Wolverine ia virar pezer que ele sentando. um ponto que eu acho muito bom, pelo menos do Logan, que é a dublagem. Tá sensacional. Você sente o peso na voz do Isaac Bardet. Eu vi legendado, não posso falar nada sobre isso. Nossa, cara. Eu vi legendado. Mas você sente o peso na voz dele falando, sabe? Eu vi dublado também, cara. Supera minhas expectativas e eu digo mais. Cara, você sente, é o que o Richard falou, você sente o peso na voz, na atuação do Idris. Você sente que ele tá cansado, que ele tá nas últimas ali. Ah, não. Seu amor, dublador seu também. Tem muita dublagem que você outro cara, provavelmente o Wolverine não teria esse peso todo. E aí você perde muito do filme. É que, cara, assim, mas no legendado, não... isso, no, desculpa, no áudio original, assim, você sente esse mesmo peso, assim. É, sente mesmo. É visível isso. E assim, aproveitando até o que a gente já tá falando da morte do Xavier, uma morte que teve logo na sequência, mas que, assim, eu achei tão impactante e forte e uma cena sensação. Exatamente, cara. Exatamente, porque assim, eu até falando do Jovem Nerd, ele é assim, ele tava num momento que não tinha pra onde correr. Cara, o Caliban, ele é o que a gente chama de personagem acessório, ele tá lá pra cumprir uma função. Só que aí, em vez de, sei lá, ele morre por acidente ou o X-24 mata ele, não, cara, ele se sacrifica. E por mais que ele não tenha levado ninguém, eu vi gente falando, mas ele não levou ninguém. Mas, cara, ele pelo menos teve uma morte mais honrada do que qualquer outro tipo de morte. E assim, ele levou alguém junto, sim, que assim, tava o Pierce e tinha mais um cara lá dentro. O Pierce conseguiu salvar, o cara não. Outro ponto que eu achei muito caído, a morte do Pierce. Não, cara, isso lá na frente. Vocês estão falando que vocês não gostaram da morte do Pierce, eu não gostei de nenhuma morte da galera dos carniceiros. É que a questão é a seguinte, os carniceiros, eu fiquei no meio termo na hora de pensar neles, porque assim, não poderia ser igual na HQ, senão ia ficar ridículo pra caralho, não sabe. Só que ao mesmo tempo, cara, tirando o Pierce um pouquinho, assim, vocês estão defendendo bastante ele, mas, velho, os carniceiros ficou muito que é negócio, tipo, cara, eles eram iguais soldados normais, só que com o braço pintado de prateado. Nem mostrar que eles eram mais fortes mostraram, sim, cara. Mas não acho que isso desmereça o filme, não. Eles estavam lá só pra fazer volume de gente. Por isso que eu não desmereço, por isso que eu falo, não desmerece o filme. Por quê? Porque a proposta do cara é um filme realista, então você já não tem cabos de argumento. É igual o muita gente fala assim, o filme Deadpool ele tem uma história meio clichê. Mas, velho, na primeira cena do Deadpool ele fala, esse filme vai ter um herói desse jeito, uma mulher que precisa ser salva, um vilão britânico. É, então, e o... Cara, nas fotos, nas publicações, nas entrevistas com os diretores e atores, todos eles falaram, não vai ser um filme de herói, vai ser um filme que vocês já viram. Você entendeu? Realmente foi. Sim. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. Quem tá nesse nível do cast já assistiu o filme, cara. Se você tá aqui, você não assistiu o filme, o que você tá fazendo aqui? E é igual o também, já falou bastante de várias coisas aí durante o... É, eu meio que dou razão pra ele, falou assim, a interação dele e do Wolverine é meio fraca. E o motivo pra ser meio fraca, porque, infelizmente, que tem que ser assim, né, o filme, cara, escolheu o momento pra desenvolver a X-23 mais o Wolverine na hora que dá o respiro da morte do Xavier. Então você não pode fazer nada tão impactante, também você não pode ignorar a morte do Xavier. Cara, pra mim, eu quero aqui pensando assim, a vez que o Xavier morreu, como é que vai ser a reação do Wolverine depois que ele vai enterrar o Xavier? Porque a gente tinha essa cena no trailer de ele enterrando alguém, então era o Xavier, né? Na hora que ele enterra e ele não consegue falar as últimas palavras do Xavier, ele sai, começa a bater o carro e cai no chão, velho. O cara fica sem palavras, o cara não consegue dizer, ele vira um animal, ele começa a bater o carro sem motivo e se joga no chão. É porque, cara, não tem uma trilha sonora do jeito que deveria ter, do jeito que a gente viu nos trailers, mas tem um motivo também de a trilha sonora não ser tão assim. Por quê? Porque a trilha sonora, cara, não ia combinar naquela cena, porque aquela cena é o silêncio e os gritos do Wolverine. O silêncio fala muito mais que uma música falaria. A música traz a tristeza. Só que o filme não quer lidar com tristeza, porque a tristeza é comercial. Ele quer lidar com uma coisa mais humana, que é a angústia. Angústia e silêncio, cara. Por isso, filme de terror bom, aquele bom filme de terror, não é aquele que tem a música dan, e o susto. É aquele filme que tem um silêncio e de repente, pá, o susto. Cara, agora falando rapidinho, porque eu até agora não falei qual foi o meu ponto de vista sobre a morte, de toda essa coisa da morte do Xavier. É o seguinte, cara, eu interpretei da seguinte forma. Por que o Wolverine ficou tão angustiado? Repetindo, como o Wolverine sempre se colocou como um protetor dos X-Men, um cara que se protege, um cara que sacrifica a equipe, ele não conseguiu salvar o os X-Men, de novo, é como se ele não tivesse conseguido salvar aquele cara importante pra ele. É, eu interpretei dessa forma, que ele tivesse se culpando de novo por algo que já aconteceu no passado também, que foi fazer ele não conseguir salvar também os X-Men. Porque o Wolverine sempre foi isso, de ele se coloca pelos outros, né? Ele se sente responsável pela vida e pela proteção dos outros. Porque ele aguenta, né? Ele é bom que faz, o que faz é bom. E a coisa que eu mais gostei, cara, é que a ação do filme não é uma ação comercial. Ela não quer vender, olha só, arrancamos cabeça e arrancamos braços. Não, é, cara, olha o tanto que é feio arrancar cabeça e braços. Não é uma coisa bonita. Tanto que no trailer eles nem mostram. É. Cara, o filme, eles entenderam a fala dele. Eu sou o melhor no que eu faço, mas o que eu faço não é bonito. Porque é do seguinte, eu sou foda, eu faço coisas fodas, sanguinolentas. Cara, eu sei matar, mas matar não é tão bonito quanto você está achando, não. É igual no filme da Marvel, que é vira de luz. Cara, eu sigo assim, cordaço, e mostra saindo sangue, braço, mostra o braço caindo. Vamos ver essa pequena, só de perder braço, aquela cena da garotinha que é só pro gelo, estoura o braço do cara do gelo. É, tem isso. Não, cara. E a cena da menina que controla a madeira e começa a vir um montão de galho no cara, velho. Eu fiquei assim, nossa. Criança, é, velho, eu pensei assim, cara, eles vão. Ela vai esfolar o cara até a morte, né? Enfiar a agulha. Não, ela enfia no negócio e o cara explode, velho. Eu falei, pô, cara, eu cheguei a dar um patão andando assim pra trás da cadeira. Mas é, cara, a dor é tão pesada no filme que naquela cena do hotel que o Wolverine tá andando, assim, tipo, se puxando na parede com as garras, você vê o terror no olho do cara assim quando o Wolverine vai chegando perto. Ele vai me matar e eu não posso fazer nada. Tipo, eu tô paralisado aqui. E o Wolverine tá chegando, fudeu. Aquele momento fudeu de vez, né? É tipo, adeus mamãe. Fecha o olho e reza. Falando da cena da morte do Norman Pierce, assim, não, eu achei entre as, assim, eu achei duas coisas, uma, legal a vingança, legal a combinação de poderes, que é algo que sempre falta em X-Men, mas, cara, e, assim, achei pesado, né, que a proposta do filme, então, né, que é pra criança, mas, cara, eu achei, tipo, assim, na opinião, seria mais legal deixar ele escapar vivo. Algum... Se deixa o Donald Pierce vivo, e fica aquela, pô, será que vai ter continuação? Não é, se então, é... Wolverine vai se reunir. Não, cara, peraí, a coisa é muito mais simples, gente. Se simplesmente se assim ele vivo, as crianças iam ter que ficar fugindo dele o tempo todo. Simplesmente as crianças acabam o problema ali. Outro ponto, a morte do cientista, cara. Isso é falar, cara, a morte do cientista, ela justifica uma falha do filme. Desculpa, todo esse filme, ele é pequenininhas falhas. Só que todas as falhas são justificadas, por isso que não são falhas. Ele é um personagem muito subaproveitado, esse doutor. Ele é mostrado muito como é aquele típico vilão do James Bond, sabe? Que conta o plano, acaba contando o plano inteiro, que acha que tá do lado do bem, que é o cientista meio maluco, que não sei o que é frio, né? Toda vez que ele fala, ele tá calmo, etc. Só que, cara, isso, assim, é um clichê. Entende? É um clichê. Só que como é que o filme, ele quebra esse clichê? Matando o cara no meio do discurso. O cara vai falar, pá, toma um tiro, sabe? Tipo assim, você tem a prova de que ele é um vilão clichê e a gente sabe que ele é um vilão tão simples que nós vamos tirar ele de uma maneira mais simples ainda. Cara, cena muito boa. Na hora, o cara do meu lado falou, o quê? É, cara. Cara, a hora que ele morreu, um sorrisão, cara, na cara. Não, cara, eu me lembro que nessa parte, minha sessão, pelo menos, acontece isso, aí todo mundo na mão, muitas pessoas na sala, cara, assim, tá ligado? Foi inesperado. É tipo aquela cena da Indiana Jones que o maluco começa exatamente a fazer as paradas com a faca lá e gira pra um lado, gira pro outro, e ele puxa a arma e dá um tiro na cara do maluco. Acho que agora a gente pode falar da cena final mesmo, que é a morte do Logan, cara. Não, a morte do Logan ou a morte do X-24? Assim, eu sei que não é um filme de ação, mas sei lá, um minuto a mais de briga entre os dois ia ser mais foda, eu acho. Vou ser sincero. Assim, vocês ficaram falando muito assim do quanto dava de aflição as cenas de violência. pra mim, a cena de violência que me deu aflição foi justamente essa luta do Wolverine com o X-24 no final. Entendeu? Porque assim, o Wolverine não tinha chance, ele tava, cara, fudido, cara. Ele, assim, ele assim, ia morrer de qualquer jeito. Tanto que assim, na hora que a Laura finalmente atira o X-24 e mata ele, assim, já era. Assim, era só acabar. Cara, o Wolverine já tá morto. Mais legal ela matando o X-24 do que ele matando. Porque aí, se ele matasse, aí a bala do diamante ia ser um clichê mesmo. Sim. E assim, mas assim, lembrando que assim, a segundos antes, assim, o X-24 ele crava ele num galho de árvore ali, né? E assim, ele já tava fudido com o envenenamento da mãe, já tava fudido por causa do negócio lá, que ele tomou assim, não tinha mais escapatória pra ele. Assim, foi justamente para ali, eu queria que parasse ali, porque assim, é uma coisa de misericórdia, imagina o nível de sofrimento que esse cara tava. Se o Hugh Jackman, ele sabe interpretar dor, o momento que eu mais senti dor, cara, ele atravessa o galho, o Hugh Jackman assim, parece que furou mão mesmo, cara, tipo assim, você olha pro cara e fala assim, ele não vai ter frase final não, cara, ele vai afogar na produção. Vai estar respirando, ele vai parar. Acabou o filme. O cara vai bom xingado, você vai bombar mal de mim. Essa cena é boa. Deixa eu falar mesmo antes disso. Já tô jogando. Essa cena foi boa, mas ela poderia ser muito mais impacta se a relação entre a Laura e o Wolverine fosse melhor de todos. Sério, porque aquela cena final foi como se fosse a conclusão do relacionamento dos dois, né? Aquela coisa diferente, passar o bastão, a conclusão do laço que os dois tinham. Mas esses laços foram um pouco apreitados, então eu gostei da cena, mas na hora quando a cena acabou eu falei, caraca, isso poderia ter sido muito mais impactante. Na minha mente veio logo isso. Né? Mas é... Mas é que tá, Lucas, ela é impactante, porque assim, você tá falando, não teve essa ligação entre os dois. Ali ela aconteceu e teve que terminar porque lindo. Ela é ela aceita ele como pai e ele aceita ela como filha. E ele morre. No último instante, ele descobre que é ter uma família. Exatamente. Por isso que eu falo, cara, que esse filme tem muita interpretação. Independente da sua interpretação, se gostou ou não. Eu analiso muito o roteiro, quando eu analiso um filme. O que eu analisei foi falas. Mais que a Laura falar, papai, a fala final não é, você é minha filha, sim. Qualquer coisa do tipo de aceitação dela como filha. A fala final do Wolverine é, não se torna uma arma como eles criaram você. Porque, cara, naquele momento, ele salvou o Wolverine. Ele se salvou. Ele meio que vê nela a segunda chance. É, não é passar o bastão no sentido de passei o uniforme, passei o... É tipo assim, cara, a X-23 sou eu. Sou eu como se eu estivesse voltando por dano meu eu mais jovem. É a segunda chance de ele salvar a família dele, não, já cara, que nem salvar a outra. Mas eu acho, entendeu? Que não, porque, cara, no momento que o filme se propõe a se chamar Logan, eu, na minha opinião, ele é muito focado nos personagens, principalmente no Logan. Cara, ele não, se não salva. Não é o filme do Wolverine, né? Não é o filme do Wolverine, é o filme do Logan. É, exatamente, o Rafa, meu. É a pessoa Logan, é a pessoa que sofreu os maus tratos de ter que aguentar ser um assassino. De ter que aguentar não ter memória. De ter que... Uhum. Não é tão humanizado. De ser a arma X, né, cara? E o fato de você ter Logan é outra coisa que humaniza ele. Porque Logan é o nome dele, não é o título dele. É o nome dele, é Logan. E o último nome que ele é chamado de morrer... Howlett. É o nome que tem no quadrinhos origem, eu tenho. É o nome do CPF dele. É o nome verdadeiro dele mesmo. A pessoa física chama James Howlett. A jurídica chama Logan. O último nome que ele é chamado. O último nome que ele é chamado antes de Logan, antes de Wolverine, cara. O último nome que alguém chama ele é o nome verdadeiro dele, cara. O James Wallet, cara. É por isso que na minha opinião, ele é um filme, cara, que fala sobre. É, vamos discutir como é que o Logan, o que ele pensa, o que ele acha. E naquele final, cara, por aquela frase, dele ele praticamente implora. Não seja como eu fui. Você sou eu, e eu consegui me salvar, por isso estou morrendo feliz. Morrendo feliz? Não sei, né, cara? É um tipo... Não, cara, dá pra ver que ele morreu... Sim, ele morreu em paz, porque a garota não se tornou uma arma. Ele teve a chance de salvar a garota, né? Morreu em paz porque ele conseguiu cumprir a missão dele, que era salvar a família, que é o que ele vem tentando desde sempre. Não só salvar a família, mas como ele se salvou, cara. Porque ela é ele. Na outra fala final dele, ele fala, então essa é a sensação, this is what it feels like. Então é justamente ele está em paz, ele saber que ele tem uma família, ele vai ter uma continuidade no universo, que não acaba tudo ali. Exatamente. mas hora que ela vira cruz de madeira. Se transforma em X. Ali eu sossei, cara. Na hora do X, ali é pra você bater palma no cinema. No X, a hora do não vão mais ter armas no vale. Mas o discurso dela, assim, não me tocou tanto, assim, eu falei bonito, né, ela lembrar disso. Mas, assim, a hora que ela tira a cruz do chão e transforma no X, cara, eu chorei de soluçar. Eu chorei de soluçar. Discurso. Tipo assim, eu fiquei parado com a mão na boca e ela, eu vi que eu tava chorando porque eu comecei a ver que a minha mão tava pingando água na minha mão, cara. Cara, eu já tava me entregando. Eu não chorei nem nada, porque tô muito. Ah, machão. Que, eu assim, não, eu não chorei de soluçar, mas tipo assim, eu pus a mão na boca, né? Eu pus a mão na boca. Aí, a hora que ela virou, aqui o olho começa a marejar, a hora que ela virou, aí escorreu duas lágrimas, cara. Bem, tipo assim. Cara, mas nesse momento na minha sessão, eu tava ouvindo assim. Tipo, nesse soluçar. Então, cara, até hoje eu chorei de soluçar, cara, foi o Coração Valente, cara, que aí, cara, eu tinha que, criança, quando eu assisti, mesmo criança, cara, mesmo sem entender nada da vida, a hora que eles matam o William Wall, eu chorava assim de sentir ela frio, cara. Imaginando aí o tão pequenininho de fralda. Não, eu tava deitado no sofá, abraçado no meu cobertor e tremendo assim. Cara, tipo, o rosto pintado de canetinha azul, né? Ele de fralda. Então é isso, pessoal. Esse foi o cast, fica por aqui. Vocês têm algum recado pra deixar? Não, eu não tenho nenhum agradecimento. Não, primeiro, obrigado por ter deixado eu participar, né? Isso é isso. Não, peraí. Eu só queria agradecer ao Jackman, ao James Mangold, por ter feito essa obra-prima que a gente viu. E assim, eu boto minhas fichas que assim, vai ser o primeiro filme de super-heróis a ser indicado ao Oscar. Entendi. Cara, e eu digo mais, cara, foi o que eu falei na minha. Eu tô sentando muito a minha crítica porque eu tenho que valorizar o site Invader, né? Nosso ganha-pão. Mas a questão, cara, é que, cara, ele é um filme, igual eu falei, cara, ele é um filme que ele vai mudar a forma como nós vamos ver os nossos filmes de super-heróis e como os filmes vão ser produzidos. Porque eu não vou aceitar uma morte de herói principal menor que a do Wolverine. Quando serem tirar o Capitão América ou o Homem de Ferro, cara, vai ter que ser algo nesse nível. As cenas de luta, por mais que não tenham sangue, elas vão ser tão impactantes quanto desse filme, cara. Ah, isso com certeza. E o recado que eu dou, Fox, por favor, não foda tudo. Exatamente, agora esse X-Men 3 aí, você tem que dar uma corrigida, porque vocês meio que cagaram aí, Apocalipse não deu muito certo não. Mas então, é isso, pessoal, não esqueçam de curtir a page do Failcast lá no Facebook, não esquece de assinar o nosso feed e avaliar a gente no iTunes, e se ligar que daqui 15 dias tem mais um Failcast. Manda um e-mail pra gente também, tá aí na descrição do post. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Mas nessa cena tá o gordinho, o menininho gordinho, ele tá segurando o bonequinho do... Menino, o gordinho que corre mais que o Mercúrio, porque esse moleque correu, hein? Olha só, o cara correndo lá e a gente olhou assim um pro outro. Corre, gordinho! Olha, gordinho, meu Deus do céu, cara! E a Chico sabe que é mais preta lá atrás. E o gordinho do Zen Bolt lá. É verdade. Sabe aquela gordo correndo, não corre, ele anda rápido. É, cara, tipo. Sabe aquele meme? Não, deixa eu te falar, Eduardo. Não. Eu me senti pessoalmente ofendido com essa história do gordinho correndo. Vai tomar no cu vocês, ó. Cara, eu sou. Não, eu mais curto, cara. Eu também sou. Não, eu não sou. Cara, mas é que engraçado, porque tipo assim, parece aquele meme, sabe o keyboard que é? Você vê que o gatinho toca na seca, você pode ver 10 minutos daquilo, cara. Cara, eu podia ver 10 minutos daquele gordinho correndo, cara. Eu ia ter um gif do gordinho correndo lá de frente. Ele corre. Não, agora o próximo filme do Tom Cruise tem que correr ele pra correr junto com o gordinho. Tipo, o cara corre atrás dele como se fosse pegou um bacon, né? Corre, tortinho, corre. Colocaram o cheeseburger na frente do gordinho e ele correndo atrás. O gordinho olha pra trás com a cara de desespero. O gordinho olha pra trás com a cara de ai meu Deus, aí meu cu. Sabe qual é o nome dele? O apelido, pelo menos, Baby. Vai, Baby! Run, Forrest, run! E a melhor coisa do mundo, cara, é que a hora que o gordinho mostra os poderes, velho, ele é um super choque obeso, meu. Super choque obeso, essa família.